saia do meu caminho. Chega de confusão, mesmo se for sozinho, sigo meu coração. Saio da brincadeira, entro na contramão, sigo meu destino e assim sigo meu coração. Da nossa canção.